agent mandataire pour le réseau immobilier IAD France sur le secteur du Loiret. Mon rôle, vous accompagner dans la réalisation de votre projet immobilier. Que vous souhaitez acheter, vendre ou tout simplement faire estimer gratuitement votre bien. Vous cherchez à vendre ? Je vous accompagne dans toutes les étapes de votre bien immobilier jusqu'au rendez-vous chez le notaire. Vous souhaitez acheter ? Je vous propose un bien immobilier suivant votre cahier des charges et vous accompagne également chez le notaire. Contactez-moi, Nicolas Dovalalves au 07 67 53 23 42. Réseau IAD France. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no

96.2. La FM en couleur. E de seguida ficamos na voz de, do rancho folclórico de Santa Marta de Portuzelo, se o Loureiro não tivesse. Uma pista, comecem a pensar. 6 de novembro, pezinho de dança. Coisa com a... Vocês sabem que eu falo muitas vezes uma coisa que eu sempre sonhei que um dia se realizasse numa festa da rádio. Pensem bem, do outro lado. Comecem a magicar, pensar. E estes pezinhos de dança seguidinhos. Pensem. 6 de novembro.

gustarme mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Richie, Peña, Gino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces mi hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero. Se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios me dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Solo estuve, nada se podrá comparar con algo tan especial. Y agradezco al tiempo, pues me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Fantasía, lleno de romance y alegría. De bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría. Y que si tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero. Te queda pequeña, la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. E a casa cair, deixa que caia. Hoje o voo amanhecer na gandaia. Trabalho duro para dar tudo o que ela quer, mas ela nunca dá valor no que eu faço. Carro de luxo e joias caras dei para ela. Hoje de mim quando eu quero um abraço. Fazer amor ela não quer nem saber. Já não aguento essa falta de carinho. Hoje eu quero uma mulher para me amar. Custo

É isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é arc-en-ciel. Rádio Arc-en-ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Feche os olhos por alguns instantes e veja a sua vida tão mais fácil. Veja um banco de confiança a movimentar-se ao seu ritmo, ao ritmo dos dias que correm. Veja um banco sustentável e com visão de futuro, que não importa onde ou quando, está sempre lá para si. E quando pensar que já viu tudo, no Crédito Agrícola há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Vos dizia há bocadinho, então, estamos cá em presença dos nossos convidados à entrevista desta manhã. Muito obrigada desde já a eles, tanto é assim, para que as pessoas saibam um pouco mais, o Crédito Agrícola foi sempre uma das dos bancos que sempre seguiu as nossas festas dos Santos Populares. Aí começou uma amizade, aí começaram a nos ver uma vez por ano, duas vezes por ano, e sempre ficaram ao nosso lado, e é isso que eu hoje agradeço, a vossa presença, mas também que nunca esqueceram então a nossa rádio. Muito obrigada a vocês os dois de hoje estar aqui presentes, e é um orgulho nosso que vocês puderam responder ao nosso convite para hoje vocês aqui estarem presentes. Muito bom dia. Muito bom dia. Podem-se apresentar. Nós é que agradecemos então o convite. De facto, é uma honra também estarmos cá e podermos estar a falar aqui um bocadinho. Bom dia para a Cristina e para todo o vasto auditório da Rádio Arc-en-Ciel. É um prazer de cá estar. Muito bem. Sejam bem-vindos. Obrigado. Costumámos-nos a ver então nessa grande festa. Desta vez, nos estúdios da nossa rádio, também agradável de vos ver. Um ambiente mais íntimo. Também agradável, sim senhora. Sim, sim. Vamos então falar um pouco, não somente da vossa agência do crédito agrícola, mas também dar ideias e dar conselhos aos nossos ouvintes. Começámos desde já com as perguntas dos nossos ouvintes, porque não há uma agência do crédito agrícola em Orleans? Ora, nós, portanto, já agora queria só corrigir uma coisa, nós em França só temos um escritório de representação, portanto funciona diferente de uma agência. O que nós fazemos é prestamos o serviço aos nossos clientes que querem fazer ligação com a agência em Portugal. E também damos apoio às agências de Portugal que querem atingir os seus clientes, seja para qualquer assunto, para qualquer projeto, para qualquer motivo ligado à banca. É verdade que nós apenas existe o escritório de representação em Paris porque, de facto, a administração do nosso banco decidiu, Paris é, pode ser na capital de França, reunir e tentar fazer converger toda a rede de clientes do crédito agrícola estando em França para um único ponto. Não quer dizer que no futuro não possa haver mais escritórios de representação. Outros bancos têm escritórios de representação em outras cidades que não Paris, mas de facto, de momento, não está nos objetivos da nossa administração. Ótimo. Mais uma questão. Hoje ser imigrante é complicado comprar e construir em Portugal. Mora-se em França, mas tem-se um sonho desde criança ter um cantinho nosso em Portugal. Qual o conselho que nos poderia dar a nós imigrantes? Porque é difícil, muitas vezes há aquela barreira da língua, porque falámos um português de imigrante. Que é o português também. É um português, mas nem é sempre, como é que eu ia dizer, nem sempre é percebido pelo português de lá. E é complicado aquela barreira da língua, é complicado também as leis. Sim, de facto, mais complicado será isso. Mesmo as leis, estando habituado a um sistema bancário em França e passar para um sistema bancário diferente em Portugal, embora seja Europa, e os dois países estão, ou os dois sistemas bancários estão geridos, digamos assim, entre aspas, pelo Banco Central Europeu, portanto, cada país em si tem o seu... Portanto, as suas leis bancárias. Portanto, de facto, é uma grande diferença. E há uma... Pronto, e talvez a maior diferença que pode também... E, pelo menos uma questão de experiência. Nós temos muitos clientes franceses, ou mesmo imigrantes que estão cá há 10, 20, 30 anos, habituados ao sistema bancário francês, estão à espera que Portugal tenha mais ou menos, portanto, as mesmas condições, o que Portanto, não é possível, porque o sistema jurídico próprio do país não é igual, e como disse há pouco, portanto, existe o Banco de Portugal, que, digamos, que é a entidade controladora dos bancos em Portugal, como existe aqui em França o Banco de France. Muito bem. Qual seria aquele conselho que poderia dar a nós, imigrantes, que estamos em preparação de um projeto, de poder comprar ou vender mesmo, porque muitos da nossa, de uma geração mais nova, que estão agora a ter talvez aquelas herdanças que não podem continuar e vender, comprar, como, qual seria aquele conselho que poderia dar aqui aos nossos ouvintes? É assim, se o sonho é de facto poder ter o cantinho em Portugal, para não desistirem, para já. Claro. em termos de banco, como disse, portanto, há paradigmas que se tem que esquecer. O facto de estarmos habituados a um sistema bancário aqui em França, talvez a maior diferença seja a tal taxa fixa que temos aqui em França, que é de facto uma segurança para quem investe no imobiliário, ou pronto, seja na compra de um terreno, seja para construção, seja para a aquisição do imóvel. Lá, de facto, vamos ter que passar por uma taxa variável, que quase todos os bancos fazem. Portanto, isso não é um motivo para desistir, não é um motivo para se assustar. De facto, nos últimos anos temos visto que, portanto, as taxas, seja para pagamento de juros, para depósitos a prazo, como para concessão de crédito, tem a vida a baixar. Portanto, infelizmente, uma vai acompanhar a outra, se uma sobe, a outra sobe, e vice-versa. Portanto, o facto de haver essa barreira da língua, essa diferença das taxas variáveis da taxa fixa, isto é uma coisa que o imigrante, ou que os portugueses que estão cá a residir, têm que fazer abstração. Se de facto é aquilo que querem construir a sua casa, querem adquirir a sua casa em Portugal, é tentarem procurar algum conselho. Portanto, não ir só a um banco. Um banco às vezes pode ter para além da taxa, um banco pode ter um modo de funcionar, como é que é de explicar? Uma função diferente, ou um modo de operar de uma forma diferente, e tentar achar, portanto, o melhor banco que pode acompanhar o projeto de forma que a pessoa quer. Portanto, os bancos hoje em dia, tanto o crédito agrícola como os outros todos, nós conseguimos fazer um fato por medida. Isto é como ir ao alfaiate. Portanto, se um cliente quer um crédito, conseguimos fazer um crédito à medida do cliente. E o mais importante, não é cada qual a sua, o seu projeto, cada Exatamente. Qual é totalmente diferente. Muito bem, desde já muito obrigado por ter respondido a estas primeiras questões. E agora vamos deixar a parte Antena Livre para vocês e falar um pouco como encontrar o crédito agrícola. Também tenho aqui uma questão, uma última delas, onde encontrar o crédito agrícola em Portugal. O crédito agrícola é um banco que existe desde 1911, já é um banco centenário. É um banco cooperativo, mutualista, portanto, funciona um pouco à imagem do Crédit Agricole aqui em França. Não sei quem é que copiou quem, mas penso que o Crédit Agricole seja mais antigo. Nós em Portugal, portanto, temos a mesma estrutura. Portanto, temos caixas independentes, temos em todo o país 75 caixas que são independentes umas das outras, portanto, que são geridas, entre aspas, pela Caixa Central de Lisboa, e somos a maior rede de balcões em Portugal. Portanto, para além dessas 75 caixas, temos 637 balcões em todo o país. Exato. De norte a sul do país. Portanto, tendo a maior rede de balcões em Portugal, não será difícil encontrar-nos, com certeza. Depois também temos aquela, hoje, através da internet, há sempre possibilidade de encontrar. Exato. Temos um canal multibancário que funciona muito bem, um CEA online que permite fazer tudo, desde pagar impostos, pagar a água, a luz, a fazer transferências. Portanto, temos um serviço bastante completo, seja na aplicação CEA Mobile, seja através do CEA online, no nosso site. Muito bem, as questões vão vindo pouco a pouco. Qual seria o que... Qual seria aquela conta que poderia aconselhar a um jovem de 15 anos? jovem de 15 anos. Temos a conta. Agora muito gira para os jovens. Sim. Até com um cartão associado. Que é o Great, não é? Dentro do cartão dos pais, podem. Tem... Exatamente. Até, acho, eu acho que é a conta, sim, é a conta 123, à qual está associado um cartão. Um cartão que os pais podem, portanto, carregar conforme preciso. Portanto, se o jovem precisar, olha, quero ir ao cinema, o pai pode, através da sua aplicação, se há mobile, ora, a questão é mais, euros. A questão é mais, quero ir de férias, era simplesmente para poder ir de férias e quando estou de férias em Portugal, poder ter o meu cartão jovem em Portugal durante as minhas férias. Para uma pessoa de 15 anos, não é? É isso. Até essa seria, penso que seria ótima. Tendo só 15 anos, ainda não tem maioridade, portanto... O cartão chama-se TIN. TIN. Ah, SEATIN. SEATIN. É um cartão que é carregável. Sim, exatamente. Podemos carregar com múltiplos de 100 euros ou... Sim, ou menos, menos. Ou menos. Menos. Lá está. Portanto, se essa pessoa quer ir a Portugal... menos 10 euros, sim, cada vez. É. Se a pessoa quer ir a Portugal e gastar para ir ao restaurante, ou ir ao McDonald's, ou ir ao cinema, pode, por exemplo, pedir aos pais, olha, transfere-me aí 10 ou 20 euros para o meu cartão, o pai, através da aplicação, se há mobile, pode fazer a transferência para o cartão e a pessoa pode... O SEATIN está destinado aos jovens entre os 13 e os 17 anos. Muito bem, porque é verdade que agora, mesmo em termos de Covid e tudo, tenho o caso dos meus também, uma pessoa muitas vezes dá-se dinheiro ou uma coisa assim, mas em certos casos o cartão, mas o cartão francês chega-se a um lado e não passa. É verdade, às vezes isso depende muito dos contratos que as pessoas têm com os terminais multibancos em Portugal. Portanto, acontece muitas vezes. E lá está, portanto, não havendo, portanto, terá que ser mesmo através de dinheiro ou levantamento numa caixa multibanco em Portugal. Mais uma questão. Tenho a minha empresa em França, mas tenho a oportunidade de poder trabalhar em Portugal e gostaria de transferir fundos da minha empresa até Portugal para poder trabalhar com os clientes portugueses. Uhum. O que me aconselha? Transferir, portanto, a abertura de uma conta em Portugal, portanto, em Portugal, e fazer transferências de conta a conta. Isto é, será... Penso que seja para pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes em Portugal. Portanto, é isso, porque eu estou a compreender. É. O mais fácil será isso mesmo, abrir uma conta empresa em Portugal para poder efetuar pagamento. Porque, de facto, tudo o que é, se não for por transferência bancária, tudo o que é cheque, os cheques estrangeiros a serem depositados em Portugal e vice-versa, demoram quase um mês os fundos a serem disponíveis na conta do cliente. O que é perfeitamente compreensível, uma empresa que precisa de liquidez, precisa ter o dinheiro já, não é? Portanto, de facto, o mais simples será fazer, portanto, abrir uma conta lá e depois fazer transferências entre conta. E uma, agora sou eu, justamente, se é patrão de uma empresa que é em França, tem direito a ter uma conta de nome da empresa em Portugal e em França? Se a empresa estiver registada em Portugal também, sim. Mas a empresa está registada em França e tem direito de ter também... Tem que estar registada lá, porque quando a conta empresa... Portanto, são imposições do Banco de Portugal, portanto... Para os particulares será necessário para abrir conta o cartão de cidadão, um justificativo da morada e um justificativo da atividade profissional. Para as empresas, portanto, é os mesmos documentos para os gerentes da empresa e para a empresa em si. É a certidão permanente, que é o que temos aqui, o CABIS. O CABIS, é isso. Muito bem. Espera aí, bem, mas a pessoa está a escrever. Estão a ver. Vem pouco a pouco. Elas vêm. C'est une banque française ou portugaise à l'origine? Portugaise. Muito bem. Agora está a escrever, mas leva tempo. Ah, está aqui. Nascida em 1911, como disse há pouco. Né? Est-ce que si j'ouvre un compte à Paris, le compte est automatiquement ouvert au Portugal? Oui, tout à fait. Aqui fica a questão e a resposta ao mesmo tempo. Fazemos a ligação diretamente fica com a agência. Fica a ligação feita. Exatamente. Então, se o cliente quiser... Não sei, agora vem à cabeça a agência do Fundão, por exemplo. Se a pessoa quiser, nós, portanto, recebemos a documentação que transmitimos para o Fundão e o Fundão é que vai abrir informaticamente a conta. Mas todo o processo pode ser tratado a partir de Paris, através de nós. Então, vimos outra vez à questão anterior. Então, se por exemplo, tenho aqui a minha empresa, mas sou cliente Crédito Agrícola Paris, Obrigatoriamente será... já não preciso abrir uma conta em Portugal, então? Não, será o cliente, será cliente de crédito agrícola em Portugal, porque nós somos o escritório de representação okay. do Grupo Crédito Agrícola de Portugal. Muito bem. Acho que está tudo por enquanto. Ah, está a escrever mais uma vez. Tenho aqui mais umas, mas estão a escrever, ainda não sei bem. Muito bem. Entretanto, vocês, como eu estava a dizer há bocadinho, implantados já há muitos anos, que há por terras de França, não uhum. é assim? Já há uns tempinhos? Desde 99. O primeiro escritório é em 99. Uma primeira fase desde 99. E portanto, houve uma reestruturação do nosso escritório que aconteceu em 2014, da qual faço parte. Muito bem. E agora já pronto, temos um escritório mesmo com vitrine sobre rua, pignon sur rue, como se diz aqui. E pronto, com o aspecto de uma agência, quase, de uma agência bancária portuguesa. Muito bem. Devido ao Covid, vocês acham que o nosso dinheirinho está mal? Mal não está. Mal não está. Mal não está. Mal não está. Desde que ele circule, está tudo bem. Está tudo bem. É o que conto. Não, de facto, o Covid veio atrapalhar um pouco, tanto as nossas contas, entre aspas, não é? Portanto, não, pessoas com... Houve muita pessoa que se viu com menos rendimentos, com créditos a pagar em Portugal, e isto acontece também em França. Portanto, isto é uma realidade universal desde que o Covid entrou nas nossas vidas, não é? Mas, pronto, as coisas têm que seguir o seu rumo e com certeza que as coisas dão a volta e continuam a andar. Como entrar em contacto com vocês? Qual é o endereço? Qual é o site? Como entrar em contacto com vocês? Temos o nosso site institucional, que é www.creditoagricola.pt, onde podem ter toda a informação sobre o nosso banco. No separador internacional, vocês têm lá os nossos contactos, mas pronto, passo desde já a deixá-los aqui na antena. Portanto, o nosso e-mail é ca.er.paris@creditoagricola, tudo junto. .pt. E estamos situados no 15 Rue de la Banque, em Paris, no 12º arrondissement. Muito bem. Uma última palavra aqui para os nossos ouvintes? Não, muito, muito obrigado por nos terem recebido aqui na rádio e aos nossos ouvintes que venham nos visitar. É isso. Primeiro, obrigado à Cristina por nos dar esta oportunidade e depois agradecer ao seu vasto auditório por estar em sintonia connosco e pelas muito perguntas bem. Que fizeram. Muito obrigada a vocês e talvez nos deem-nos um encontro, mas aquele encontro verdadeiro, que é aquele que nós mais adoramos. É verdade. Finais de junho, se tudo correr bem. Mas é verdade. Mas detestei, e todos nós detestámos esta fase do Covid, trouxe coisas muito negativas nas nossas vidas, mas vem sempre o mal por um bem. E aí nos demos conta do que pouco que tínhamos. E não dávamos valor a essas uhum. coisas importantes que haviam, como a nossa festa, como a rádio, como a música, como se encontrar em família, como poder ir jantar ou almoçar simplesmente a um restaurante aqui de Beira, ou tomar um café com um amigo. Isso tudo deu-nos a se relembrar que na vida as poucas coisas dão valor, ou que dávamos o mínimo valor, hoje é muitíssimo importante. A Cristina tem toda a razão. Toda completamente de acordo. Porque assim, um bom dia, uma boa tarde, vamos tomar um café e tudo, ficamos sem nada. Eu acho que isto foi talvez uma, não sei se é uma correção, se é alguma coisa que nos veio do que cair aqui em cima das nossas cabeças, mas era talvez, precisávamos talvez disso para acordar e ver que estávamos a ficar com coisas... Completamente de acordo, Cristina. Automaticamente estavam cá e nem dávamos por ela do bem que tínhamos. E é por isso que as festas têm que voltar a vir novamente. Já estou a vir aos poucos. Aos pouquinhos, vamos indo pouco a pouco. Justamente nós vamos tentar começar pouco a pouco. E no 6 de novembro vamos ir com um pezinho, um levezinho, mas vamos ir pouco a pouco, 6 de novembro, que é o aniversário da nossa rádio. Ah. E com os 36 anos... 35 anos que ela tem a nossa rádio e não podemos deixar, nem que seja muito pouquinho, nem que seja com passo sanitário, nem que seja com isso tudo, vamos tentar começar. É isso mesmo. E estão convidados, se quiserem virar. Muito obrigado. Um pezinho de dança connosco, será com todo o grande prazer. Muito obrigado pela atenção, Cristina. Muito obrigado a vocês. Obrigado nós. Obrigado nós.

cada um em sua cama. O sofá e a TV são o cinema, e nem se despe o pijama. O sabonete e o gel são o sabão, a cozinha, a oficina. Só saímos da prisão quando chegar o verão, vou criar em a vacina. Quatro batatas no prato, um cheirinho a bacalhau, um vinho do mais barato, para um centeio e é um pau. Quando isto acaba não vejo, e o dinheiro está por um fio. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Da voz do Zé Filipe, vamos ficar com o Nelson Costa. Nelson Costa, que vai nos interpretar então o Vira das Romarias. Música. Digam lá, isto não dá vontade? Yeah. Quem é do Norte? Quem é do Norte levanta o dedo. Quem é do Norte prepara-se para... Gostaria, e vocês sabem que sim, um dia organizar uma enorme rusga à volta de uma sala onde vocês pudessem todos nós, pudéssemos dançar. Aquele dia que nos vamos sentir livres de tudo isto, podemos talvez organizar isso. Era isso que nós queríamos um dia, uma rusga à moda da Ponte da Barca. Quem é da Ponte da Barca, de certeza que vai estar de acordo comigo. Um projeto? Espero que algum dia veja. O dia? Claro que sim. Arruma-se a casquinha que eu vou para lá. Tenho uma morena, diz que me quer bem. Arruma-se a casquinha que eu vou casar. Para essa morena eu dou nota 100. Quando eu chegar no seu confessionar, vais ver que os meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que está na minha. E para te confesso, não me estou na dela. Eu já estou namorando até segunda-feira, já com a termo lá na casa dela. Arruma-se a cristia, padre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou casar com ela. Arruma-se a cristia que eu vou para lá. Tenho uma morena, diz que me quer bem. Arruma-se a cristia que eu vou casar. É essa morena e eu dou nota 100. Chegar no seu confessionário, vais ver que os meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que está na minha. E para te confesso, também estou na dela. Eu já estou namorando até segunda-feira, já com a Pedro lá na casa dela. Arruma-se a cristia, padre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou cantar com ela. Pois, é que estava ali a Ponta Barca. Obrigada a vocês de sempre sintonizar e de nos aturar. Muitas vezes é de nos aturar, sim senhor. Mas gostaríamos de ser muitos a aturar uns aos outros. É por isso, justamente, que estão do outro lado. Se calhar estás em casa, tens alguns problemas, uma coisa assim, estás farto de estar em casa, pensa bem. Ser animador da rádio convém a toda a gente. A única coisa que eu gostaria é que vocês falassem português, ou francês, como queiram, tenham paixão pela rádio, que tenham paixão pela música, que tenham paixão por muitas coisas e que venham cá divulgar. É isso o mais importante. Pensem bem. Claro, e a formação é de pouco tempo. Isto tem uma centena de botões, uma pessoa chega aqui, isto é uma baralhada enorme. E no final de contas só precisamos de 3 ou 4. É verdade. Não vos conto nada de normal. Marqueto e Cardeane, aqui ficamos com uma concertina totalmente diferente, mas adoro, sinceramente. Ei, mano, a vida tem valor. E hoje, seja como for, a vida...

ao acordar, sinto o desejo de te abraçar para toda a vida, para toda a vida. Eu quero te amar. Quando te beijo ao adormecer, todos os meus sonhos vão acontecer para toda a vida, para toda a vida. Eu quero te amar. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more feet, I anane. Chucking more feet, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, ane. Okay, your mama Gwele, step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding, take it to the island way. Okay, your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Time in the small jam way, time in the small jam way. My bestie and your bestie, dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I need. Straight up, right, hoochie mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with a doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Be tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We're drumming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and then we shine it bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I wind up, go down, wind up, go down. Twist your body back, wide. We go left, left, we go right, right. Turn it around and point it. Wind up, go down again. Wind up, go down, twist your body back, wide. We go left, left, we go right, right. Turn it around and point. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I need. E justamente, sim senhora, o Aiko Aiko, de depois do Aiko Aiko, tínhamos, claro, de vez em quando, assim, uma musiquinha que muda, pois, sim senhora, o Farruko, vocês sabem que eu gosto dele, pois, Pipas. Que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, todo el mundo en patilla en la discoteca. una botella pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Lembrarei sempre tudo que fiz. Oh,

sentir proveito. É esta forma louca de te ter no meu leito. Não sei se queres que por ti eu seja uma fera com ciúme do cheiro do teu perfume. E eu vou ficando louco, louco. Que eu me entrego todo. Uma noite escura em que tu chamas a meu lado. Sufro pelo teu peito sem alento já suado. A tua cintura, o teu corpo, estou cansado. Ai que eu estou a ficar louco. Diz-me, vou-me embora, vou-me pirar. Mas antes de ir embora, gostaria de falar um pouquinho com vocês. Raramente isto existe, sinceramente. É, acho que vamos marcar isto de uma cruz muito grande no calendário, porque ter quatro animadores da rádio aqui presentes, raríssimo acontece. Sílvia, da pausa musical ao sábado. Jean-Pierre, de Vert Matin, le lundi matin. Et Albino du vendredi soir Mavrica. Hey, je sais vos noms et je sais vos émissions. Oh, oh, trop bon tout ça. Nickel. Merci à vous d'être là aujourd'hui avec moi un petit peu, ces petites 5 minutes, mais j'apprécie. Oui, oui, oui, j'apprécie. Merci à vous. Un petit mot? Ah, c'est ouvert. Je ne savais pas que le micro était ouvert. Tu fais de la radio, toi? Tu fais de la radio, c'est ça? Non, c'est bon. Ah oui, c'est vraiment ouvert. Ah non, c'est vraiment. Non, je croyais que c'était ma maison. Ah, c'est le tien qui fonctionne, pas le mien. Ah si, si, moi je t'entends. Ah, tu m'entends? Et Sylvie aussi, si, je l'entends. Ah, tu m'entends? 1, 2, 3. Par contre, approche-toi, Sylvie. Super. Chacun entend un autre et personnellement, il s'entend pas lui. Allez, honneur aux dames. Si, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Sylvie. Sylvie, à toi. Ah, bonjour. Ça, c'est un bon début. Ça, c'est un bon début, ça. Oui, oui, je suis là, je suis là. D'ailleurs, je suis prête. Dans quelques minutes, je vais commencer mon émission par The Musical, comme assez en vert. Très bien. Content d'être parmi nous. Oui. Ah, fâche bien. Imagine qu'elle dise non. Imagine qu'elle dise non. Je lui coupe le micro. Jean-Pierre, enlève le pistolet que t'as mis sur sa tempe là. Non, c'est sans, sérieux. Bah, merci à vous. Parce que déjà, un grand, grand merci à Albino. Parce qu'Albino a fait un travail extraordinaire. Parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu, et on en parle de temps en temps, et notre site internet change de couleur, change d'image, change de tout. Et Albino est celui qui a donné l'image à notre nouveau site internet. On vous expliquera un petit peu plus. Normalement, à partir de la semaine prochaine, on changerait de site internet avec un nouveau visuel, avec nos têtes bien belles, parce que Albino, il a fait ça bien, et puis il nous a fait des jolies têtes, malgré nos têtes pas belles. Il a plusieurs talents. Tout à fait. Tout le monde n'est pas encore dans la boîte. Il y en a certains encore qui n'ont pas leurs photos. Donc, on va compléter la collection. Et puis après, ça sera bon, quoi. Tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là. Et qu'on met en place tout cela. Il y a un grand merci à toi. Et bientôt, vous allez avoir, à travers le même lien, le nouveau site apparaîtra. Et un grand merci à tous les animateurs qui ont prêté attention et puis qui ont prêté de leur temps aussi de venir se faire tout beau devant l'objectif d'Albino. Et nous tous, on a fait du mieux qu'on peut et qu'on fait tout durant l'année pour que vos oreilles ne se cassent pas trop, hein, en nous écoutant. On fait de notre mieux, nous sommes tous des bénévoles et on fait tout le maximum pour cette radio. À toi, Jean-Pierre. Ah ben moi, j'aurais pas dit mieux, c'est vrai. J'aurais pas dit mieux. Et puis ben moi, je vais donner rendez-vous aux auditeurs et auditrices lundi, 9h. Tout à fait. 9h, 9h midi, bien sûr. Non, parce que Christine l'a pas fait. Non, 9h. 9h midi, voilà. Mais sinon, oui, c'est vrai que on est des bénévoles. Et puis il y a l'amour de la radio. Et sincèrement, quand on s'éloigne un peu de la radio, quand on a ça depuis des années dans la peau, effectivement, revenir, c'est extraordinaire, c'est un manque. Il y a que quand on se retire un petit peu par obligation qu'on sent ce manque. Eh oui. Voilà. Donc en fin de compte, non, la radio, c'est un vrai bonheur. Tout à fait. Albino? Bah voilà, moi j'ai l'habitude de terminer mon émission. Hier soir, je l'ai terminé en disant bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, bonne semaine et à vendredi prochain. Et puis là, finalement, le samedi, je reviens et puis je vais dire bonne journée. Donc bon week-end à tous les gens qui nous écoutent. Ça fait toujours plaisir de venir à la radio en dehors de ses horaires, invité par d'autres animateurs. C'est ça. C'est là, Christine va faire le barbecue. Elle commence à faire les presses. Mais on laisse l'apéro. Justement, là, on laisse le Covid nous foutre la paix, et que voilà, qu'il se casse chez lui, parce que nous, on a besoin de revivre normalement. Et oui, pourquoi pas, la prochaine réunion des animateurs, faut qu'on trouve un jour où il fait beau, et ben un barbecue dans le fond du terrain là-bas. Ah mais ça, hein? Christine, t'inquiète pas, nous, on te trouve le lieu, on te trouve tout là. Je crois que d'ailleurs, rien qu'en se regardant, on sait déjà où on va faire. Bien sûr, bien sûr, on a trouvé l'endroit et qui va le faire. Et on a déjà même le menu. Hein. Super. En tout cas, ben, merci à vous tous d'être là. C'est vrai que c'est ce qui fait la richesse et la qualité de Radio Arc-en-Ciel. C'est un petit peu de chacun de nous. C'est ça. Merci. Merci. Bisous. Merci bon à toi. Week-end. Bon week-end. Et au boulot, il y a des photos à faire. Obrigada a vocês. Também está do outro lado. Muitíssimo obrigada. Sempre bom saber que vocês que estão cá e que participam nos nossos programas e sintonizam a nossa rádio. Um beijo muito grande. Até para a semana, que estarei novamente com vocês. Beijo grande, tchauzinho. Sejam felizes e façam alguém feliz. Tchau. O sabor do teu beijo. Hey, hey, baby. Quero provar o sabor do teu beijo.